ataque terrorista, cuidado, bomba à vista. Guerra foi notícia, jornal, TV, rádio, revista. Jato, tanque, canhão, fuzil. Guerra no Afeganistão, no Iraque e no Brasil. Aqui tem guerra na periferia. Polícia e bandido troca tiro todo dia. Já temos nossos problemas, então se liga, mano. Não temos homem bomba, mas estamos nos matando. Bandido mata polícia, polícia mata bandido. É filho que mata pai, pai bebo que mata filho. Vejo morte todo dia, no Cidade Alerta. No Aqui Agora e no Linha Direta. Eu vejo treta toda hora, eu vejo tiro na viela. Que tinta vermelha que se espalha na favela. É mãe que chora que se faz de vela. Filho que ora dentro de uma cela. Ajoelha, pede pra Deus a salvação. E diz que pra ser livre é só dentro do caixão. Tá no Nordeste com fome a criança quer pão. Debaixo da ponte com frio quer coberto de colchão. E na favela por falta de dinheiro se transformou em monstro, servente de pedreiro. Na fuga do assalto fez reféns numa mansão. Menos de 10 minutos, polícia, televisão, luz, câmera e ação. Sumi da vida real, o bandido, o pedreiro e o mocinho, o policial. Na imprensa massacrando o servente, chamando ele de louco, psicopata e doente. É fácil julgar pra quem tá do outro lado. Se chamar de monstro, um pai desesperado. Ele só queria ir embora, rever sua família, com o dinheiro do assalto, tratar da sua filha. Tem problema de saúde, ela chorava. Pedia algum remédio ao pai, ela implorava. Então me diga o que você faria. Você não tem dinheiro e vê sofrendo a sua filha. A solução que ele encontrou foi assaltar o busão. Na fuga apavorou e entrou naquela mansão. A polícia invade a casa, tira a cama, roupa. Matou aquele mano, refém da vida louca. A Rony mata, tá sem dó. Vacilou, virou pó, mais um finado só. Agora a filha chora, a mulher não se conforma. Pede pra ser mentira, cenas do Aqui Agora. Olha lá, outro corpo caído no chão. Mais um favelado, privado de bala. A mesma cena, velório, velho e caixão. E pro sistema é outra mancha na calçada. Olha lá, outro corpo caído no chão. Mais um favelado, privado de bala. A mesma cena, velório, velho e caixão. E pro sistema é outra mancha na calçada. Favela, subúrbio, periferia, gueto, polícia, bandido, é tiroteio e medo, tortura, brutalidade, terror e morte. A vida é realidade, não é filme, não tem corte. Não, não tem corte, nem ator e nem atriz. Aqui não tem cachê, nem dublê e nem final feliz. Tem mãe chorando ao ver a panela vazia. Moleque pedindo, tem um trocado aí, tia. Aquele menino só queria ser honesto, pedindo dinheiro. Na porta do colégio foi motivo de esculacho, motivo de risada, zoado, tirado na roda da playboyzada. Era preto, tava descalço, camisa furada, tratado como um bicho, um lixo, um nada. Vergonha ele passou, autoestima destruída, queria uma saída, queria mudar de vida. Cansou de ser tirado, um moleque revoltado, agora é o terror com o oitão refrigerado. Tem pouca experiência no mundo do crime, pra imitar os ladrão que ele viu no supercine. 6 horas da tarde, invade a lotérica, enquadra fulaninha e a mina toda histérica. Gritou, apavorou, entrou em desespero, moleque engatilhou, atirou, foi certeiro, esqueceu do dinheiro. Saiu no pinote, na esquina, trombou, soldado da morte. Sem sorte, o moleque não parou, disparou pela rua. Só parou quando levou um tiro na nuca antes de morrer. Disse, o crime é ilusão, o caminho é a cadeia e o final é o caixão. Tive outra escolha, outra oportunidade. Roubei foi por comida e por necessidade. Quando a barriga ronca, boy, você vai sentir que a vida não é só Europa e Tahiti. Queria ser ator, jogador ou músico. Não sou o primeiro ladrão, nem você o último. Ter me matado não foi a solução. Eu morri aqui, mas nasceu mais uns 10 ladrão. A vida é foda, é louca, é triste. Pra essa vida louca, nem camisa de força resiste. Olha lá, caído no chão, mais um favelado, privado de bala. A mesma cena, velório, velho e caixão. E pro sistema é outra mancha na calçada. Olha lá, outro corpo caído no chão, mais um favelado, privado de bala. A mesma cena, velório, velho e caixão. E pro sistema é outra mancha na calçada. E eu não sou pastor, sou só um pobre coitado, um louco dedicado, um mano muito esforçado. Não quero ser o melhor homem do mundo, pois ele veio aqui, foi morto e crucificado. Eu descobri que a malandragem é trabalhar. O caráter não se compra e nem se encontra em porta de bar. Se arrumar e encontrar serviço tá difícil. Aí, trutão, pelo menos tá fácil do vício. Um problema a mais não é necessário. É mais fácil entrar pro crime ou trabalhar por um salário. O tráfico é uma empresa multinacional. Tem soldados, usuário, um grande capital. A saída pra quem não tem mais esperança. O crime passa de pai pra filho como herança. Fica ligeiro, vai com cuidado, homem. Sua vida não tem bis, nem replay, não tem clone. Honestidade, mano, é nosso lema. Prefira a mão cheia de calo do que no pulso algema. Olha lá, outro corpo caído.